Rodolfo de Souza e o Conexão Vanguarda. Dia 24 deste mês, Varginha vai sediar o GDG DevFest 2018. Profissionais reconhecidos irão ministrar 16 palestras no evento, que terá ainda workshop e networking. A iniciativa é da União dos GDGs de Lavras, Varginha e Vale da Eletrônica. São grupos abertos e colaborativos de entusiastas em tecnologias do Google. Um dos organizadores é Matheus Flausino, que fala do evento. É o maior evento de tecnologias Google que o Sul de Minas já viu. Esse evento terá mais de 18 atividades, entre palestras e oficinas. E essas atividades serão divididas em 4 trilhas, ou seja, 4 ambientes diferentes, cada um com uma temática e um assunto distinto. Teremos assuntos aí voltados para a área técnica, né, de desenvolvimento mobile, inteligência artificial, desenvolvimento de jogos, né, e desenvolvimento de jogos. Teremos uma trilha aí voltada para a área de startup, empreendedorismo e mercado de trabalho, que é bem importante aí para fomentar o mercado da nossa região. Teremos uma área também de design, mais especificamente UX design, né, que seria a experiência do usuário com o software. E por fim, teremos uma trilha bem legal aí, que é uma trilha maker, que ela será realizada lá no mais novo laboratório do UNIS, que é um laboratório maker que eles construíram recentemente. Nesse laboratório ofereceremos oficinas de impressora 3D e Arduino, que é um microcontrolador para a gente utilizar aí no desenvolvimento de robótica e internet das coisas, né, que é o famoso IoT. A gente não pode deixar de falar que esses palestrantes que estão vindo são palestrantes conhecidos nacionalmente e internacionalmente. E temos vários palestrantes da nossa região e também palestrantes de outros estados que trabalham em várias empresas aí bem conhecidas aí no sul de Minas e em outros estados. E sem falar também que no dia do evento teremos muita área de network, teremos um ambiente de jogo para descontração do público, né, bem legal, com mesas de jogos e também várias outras atividades aí para descontrair o pessoal. Sem falar também nos stands das empresas parceiras, que estarão fazendo a captação de currículos para possíveis processos seletivos. Tudo isso é um evento, né, organizado em junção dos GDGs de Varginha, Lavras e Santa Rita do Sapucaí. Quando eu falo GDG, nada mais é do que um grupo de entusiastas de tecnologia fomentado pelo Google, com o objetivo de propagar a cultura de tecnologia e empreendedorismo pelo mundo. É um programa do Google que tem no mundo todo, conta com mais de 600 cidades, e no Brasil tem cerca de 100 dessas cidades, e Varginha é uma das cidades, né, desse programa, e sempre estamos realizando atividades aí com o pessoal. Então eu quero convidar a todos para acessar o nosso site, né, que é www.devfestsuldeminas.com.br. Acesse lá, veja toda a programação, veja o conteúdo e saiba um pouco mais, conheça mais sobre o evento aí, e a gente se vê lá nesse evento no dia 24. Então salve essa data na sua agenda, 24 de novembro, na cidade universitária do UNIS. Conexão Vanguarda.